Desça para o nível de voo 050. Setup 050, deixa eu falar. Lido 2231, informo que o tráfego informado encontra-se em posição 2 horas 18 milhas, rumo sudoeste. 7, passaria 2222. O Xanamea 225, informo o tráfego 10 horas 17 milhas, rumo noroeste. Um ATR-72 cruzando 4 mil pés em ascensão. Tá, ciente do tráfego, Xanamea 225, na broa de Pelô. Gente, o Oxané 6225 desça a via para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Está autorizado em LS, X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Ok, agora 1017 no altímetro, a gente vai descer para 2000 pés, via e autorizado em LS, chamaremos estabilizado. No salão 2,6, libere à direita, continuidade via Alfa e a parte antes da Juliette. Xané 6225, informa o tráfego informado superado em nível 1000 pés acima da sua aeronave. Ok, senhora, muito obrigado. Está a 3 milhas de Pelô agora, 6225. Gente, está autorizado da presente descida para 2000 pés sem restrição na posição Pelô, reporte estabilizado. Tipo de restrição é para 2000, 6225. Passarei 2221, informa o tráfego superado 2000 pés abaixo da sua aeronave. 7, 2221. Passaredo 2221, da presente voe, está autorizado voar VATAP, aguarde para voar direto Barreiras. Autorizado VATAP, aguarda Barreiras, passaredo 2221. Salvador, um bom dia 5126 na ponte 1 com a Delta, quando possível 360 com fim. Com 26, ciente, ajuste no 0 no 6, aguarde cópia. Aguardando, tem aprovado a saída pra gente? Arbor 1 no Elefa. Arbor 1 no Elefa, obrigado. Três 171, decolador de 29, chama o controle agora no 20.8. 208. Azul 5126.4. Tá pronto, Azul, senhor. Azul 5126, autorizado com o fim, via rota do pano, aerovia Pesilo 2, nível de voo 360. Saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa DCT Tozop, testa Terovia e sai conforme a rota. Pista em uso 1-0, transponder 5563, controle 1-20.8. Autorizado com o Cisvel 360, Arbor Elefa, depois voando Tozop, up Zulu 2-1, prossegue conforme a rota, acionando 5563. E chamando em 208, o Azul 5126 na posição. Saída correta, Arbor 1, ok? Arbor 1, transição Elefa após DCT Tozop. Arbor 1, Elefa, depois Tozop DCT, o Azul 5126. Correta, pós-ponto, Azul 5126. Bono 776, Juliette, portão 04. Portão 04, Bono 776. 1895. 1895, Salvador, muito bom dia, Chanel 6225, a 6 milhas da cabeceira, ILS estabilizado visual. Chanel 6225, autorizado pouso pistão 0, vento 180 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 017. Livre pouso na pista 10, Chanel 6225. Federal 9972, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, Voiduna, está autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Rua Duna, desce 2.000, com 1.017, autorizado X-Ray da 09972. Federal 9970, acione identificação. Desça via Bomed 1 para o nível de voo 050. Via 050, Bomed 1. C3171, pode voar a Motiva? C3171, mantenha a linha da guarda de autorização para voar a Motiva. Você escuta. Luno 093, acione identificação, desça via chegada Bonf para 4.000 pés, ajuste no 017. Gente, no 097, descendo via para 4.000 pés, voo Luno 093. Apenas para informação, a pista está operando normal, por completo. Chegou no 093. Na 6225, no solo 34, continue táxi via Alfa Juliette, pontão 02. Livrou a pista, taxiando agora pela Alfa Juliette para o pontão 02. 6225, na sua escuta. Bono 093, confirme qual é a informação aqui de qual comandante ouviu? Último que eu pedi aqui é o Delta. Sim, teremos checar o ATIS para ver se há alguma coisa diferente. Não, eu só perguntei da extensão da pista porque no ATIS não informava nada e eu tinha uma informação aqui, um boletim aqui para considerar com 2.000 lá no final da 28, só por isso lá que eu solicitei a informação. Gente, o Gol no 093 Informo que a pista está operando normalmente sua extensão e ela está operando em 3.003 metros. Positivo. Então, considerando a pista completa. Obrigado. Está no localizador, dona 09972. O sideral 9972, complete o sinal de chame torre, 118B-95. 18B-95, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, 9972 da sideral. Está estabilizado na LS 190, baixar a trava visual. Será 9972, continua a aproximação, ajuste 10097, guarde pista livre. Prossegue na aproximação, com 17 aguardando 9972. 2545, bom dia. No 093 da presente, está autorizado manter a presente velocidade, como caso necessário a redução, é o número 2 na aproximação. Pode ser, vai manter então a velocidade igual ao 093. Isso é a velocidade presente? Vou manter 2809, pode ser? Afirmo, está autorizado 280 e some quando necessário a redução. No chame Recife, frequência 126.0, antena 135.3. Recife 260, 353, passarelo 2220. Zero 9972, no sol 840, Liberian Foxtrot, continue táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, até a posição 612 Lima. Liberian Foxtrot, Alfa, Kilo, 612 Lima, obrigado. Salvador é o Rio 5978. Rio 5975, acione identificação, desça via Bomediuno para o nível de voo 050. Via Bomediuno, nível 150, informação Delta. Rio 5975, autorizado descida para o nível 050. Nível 050, é o 9972, apenas modificação no, na posição do senhor agora, 5 Romeu. 5 Romeu, Federal 9970, complete a final e chame torre 118.95. 1895, chama. Controle de gol no 093. Precisa. Libera posição pelo abaixo de 4.000. Autorizado, dá presente, desça para 2.000 pés, ajuste 10. 17, está autorizado ILS e reporte estabilizado. Gente, reportaremos 1093. Vai desacelerar mais 7 milhas. Autoriza o rumo de Itaqui, Osuna, ao Rio 5975. Rio 5975, da presente autorizado ITAP, inicie redução para 2309. Rumo de ITAP, 239. Rio 5975, informa que é o número 3 na aproximação. Terceiro, 5975. Salvador, azul 5126 para o Puxa e Pega, acionamento, Ponte 1. Aprovado, Ponte 1, no chame táxi, azul 5126. Autorizado, chamarei. Foi avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 220 graus, com meia dúzia de nós. Operativo tem baixo travado, livre posto de grau. 970 no Solos 47, liberando a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 9970. Ativa 970, Duna, 7, Duna da presente. 4000 pés, 1017, Duna da presente, 1970. Bono 093, complete ao final, chame torre 11895. 11895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Bono 093, está estabilizado no localizador, desce pelo glide, está visual. Bom, 093, bom dia, tráfego avistado, que negar no 097, pista liberada, pouso autorizado, pistão no zero, vento agora de 230 graus com meia dúzia de nós. Gente, livre pouso, gol 1093. Cinco, nove, sete, cinco, desça para 2000 pés, ajuste 10. 17 está autorizado LS e repete estabilizado. 2.000 pés, 1.017, reportar estabilizado, próximo. E o 5975, confirme se está efetuando algum desvio? Negativo, está no rumo de Duna. Gente, informo que recebo uma antena PROA 064, Duna está à sua esquerda, PROA 054. Gente, nossa. Gente, então curva de, à esquerda, PROA 054, reporte 055, reporte estabilizado. Confia, é o 5975. Curva esquerda para o 055, reporte estabilizado. Informo que recebo a antena PROA do marcador externo agora. Aeroporto de espera pronto, azul 5126, visual com o colega na final. Azul 5126, tem condições de decolar com logo autorizado? Afirmativo. Azul 5126, após a passagem do 37 da Gol, aeroporto final, pista no zero, autorizado a linha e manter pista no zero, utilizando manobras azul 5126. Após colega da Gol, ali mantém o 5126 da azul. PAN 3507. PAN 3507, aciona identificação, mantenha proa de bônus para interceptar a chegada. Desça para o nível de voo 050, ajuste 1017. 050, 1017, 3507, agência, nós estamos no número 1? Número 2. Ok, a presa procedura? Mantenha bônus. Ok, mantenha bônus, obrigado. Mundo 2000, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 230 graus, com meia dos ginásio, Miguel no 07. Deve decolar, linha 5126 na azul. ...5975, complete a final, chame torre, 118, decimal 95. 1895, bom dia, 5975. É o Rio 5975, estabilizado em ILS. 5975, bom dia. Tráfego avistado, aqui Negal no 016. Continue a aproximação, aguarde pista livre, senhor. 5975, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 220 graus com 0,6 dúzia de nós. Livre pouso, Rio 5975. Azul 5126, decolado ao 54, chama agora o controle em Salvador, frequência 120.8, bom voo. Azul 1208, bom fim de semana. Controle Salvador, azul 5226, bom dia. Confirme, azul 5126. É. 126, contato radar na decolagem, suba via Arboruno para o nível 360. Após 2000 pés, autorizado direto a Elefa. Após 2000 direto a Elefa, está autorizado. 5975 no solo 57, libere pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, aqui no teu pátio 3, atenta ao sino, levando naquele pátio, Rio 5975. Direita, Alfa, Kilo, atenta ao finalizador. Salvador, muito bom dia. Azul 4069, cliente da Delta, autorização Campinas. Cruzeiro 69, bom dia, Delta confere, Campinas, eu dei um 320 já aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Pronto, cópia, 4069. Azul 4069, autorizado para Sierra Bravo, Quilo Papá, via rota do plano de voo, nível de voo 320, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, frequência do controle Salvador 120.8, transponder 5006, Azul 4069. Autorizado Campinas, nível 320, conforme rota, Sanvo 1, transição ótima. Decolando a pista no 0, controle 1208, transponder 5006, Azul 4069. 5006, cotejamento correto, Azul 4069, portão preencham e prontos para o pushback e acionamento. Camarada 4069. Azul 5126, chame Recife, frequência 126, decimal 0, atenda 128, decimal 8. 1260, 1288. O 5126, bom fim de semana. Primária 126, decimal 0, secundária 128, decimal 8. 1288, 1260, o 5126. No 7, cancelada a restrição em pelo, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Pista 2000, reporte estabilizado. 3, 5 no 7. Oi, Salvador, bom dia. Sou o Chaner 6225, autorização Brasília, formação Delta. Chaner 6225, informação Delta, confere para Brasília. Eu tenho aprovado o nível de voo 380, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, prossiga. Número 225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Aperos, Luno 7, nível de voo 380. Pista em uso 10, saída Árvore 1. Após Árvore 1, voa Elefa. Transponder 5005, frequência do controle Salvador em 120.8, China 6225. Ciente, Brasília autorizado, nível 380, via Apesulu 17. Decola da pista 10, na saída Árvore 1, após voa Elefa. O transponder é 5005 e o controle 1208, Chané 6225. Reto protegimento, Chané 6225, portão 2, chame pronto para o puxo para questionamento. Chamará no 2, o Chané 6225. Para 3517, complete a final e chame torre 118 decimal 95. Bom dia. Oi, então 3517, boa, bom dia. Bom dia, então 3517, tráfego avistado. QNH 1017, está mudando de 1017 para 1016. Esse período confirma se avistando trem baixo travado, check. Avistando, baixo travado, 357. 357, pouso autorizado na pista 10, vento de 180 graus com 1-1 nós. Tudo de bom, 357. 7, no solo, aos 1-2. Libera a pista próxima, intersecção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 07 nesta frequência 3597. Alfa Juliette, portão 07 nesta frequência, rota 3597. Salvador Azul 4069, portão 03, puxa acionamento. Portão 3 aprovado, puxa acionamento, chame táxi Azul 4069. Chamará táxi Azul 4069. Olá, bom dia, Xana 621, Uno, informação Delta, ponte 5, autorização para o galeão. 211, Delta confere. Paciente da ponte 5, galinhão tem um 360 já aprovado, o senhor está pronto para a porta? 360, estamos pronto para a porta, 621. Galinha 621, autorizado para a Sierra Bravo Golf Lima, via rota do plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, aciona 5010, frequência do controle Salvador em 120.8, Xana 621. Autorizado para o galeão, nível 360, e a rota do plano de voo. Aqui temos a presença do 44, até seguro, para novembro 857, até Mutu. Estou na saída Sambo 1, transição Tóquilo, decola da pista 10, transponder 5010, controle Salvador 1208, Cotejo 6219. Correto, Cotejo 6219, chame pronto para o pushback de acionamento no portão 5. Chamará no 5621. 3517, é a torre voltando. Consiga. Gentileza, stand-by no transponder. Confirme. Stand-by no transponder, por gentileza. Já saiu. Ah, ok. Salvador, bolo 963, autorização, 0963. Bom dia, guarde cópia para o correção. Agora o senhor está pronto para cópia, eu tenho 360 já aprovado. 0963 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10. Transponder 50 no 4, frequência do controle de Salvador em 120.8, gol no 963. Autorizado 360 para Galeão, via rota de transponder, para Sanvo 1, Doclo, 0 no 4, transponder 308 no 4. Negativo Sanvo 1 no Doclo, saída Sanvo 1, transição Doclo, gol no 963. Sanvo 1 no Doclo, gol no 963. Para o táxi azul 4069, está com o 97 a bordo, 4 horas e 40, autonomia alterna, Ribeirão Preto. E 7, 4h40, Ribeirão Preto, copiado, azul 4069, táxi aprovado à direita até o ponto espera pista no 0, Queringão no 0 no 7, chame pronto para decolagem no ponto espera pista no 0, azul 4069. Felipe, táxi à direita, chamará pronto, 4069. Correu o gol no 093? Diga, senhor. Vai ser nessa mesma autorização? Entendi, senhor. Ah, nessa mesma frequência, autorização, então? Ah, afirmo, de acordo com o Atis, é nesta frequência. O... Como é que é o acionamento hoje, né? 6225, na posição 2. Então 2 aprovado, pushback, acionamento, chame táxi, o chame 6225. Estamos na táxi, na 2200. Ano 963, por gentileza, proteja a saída Sanvo 1, transição Doclo. Sanvo 1, transição Doclo, gol no 963. Reto protejamento, gol no 963, portão 4, chame quando pronto para o pushback acionamento. Portão, gol no 093, confins, eu tenho aprovado o nível de voo 360 para o senhor. Por gentileza, prepare a subida Arbor 1, após Elefa. E após direto posição nítico, aguardando cópia aproximadamente 2 minutos. Ok, no seu escuta, só confirmar a temperatura atualizada, por favor. A temperatura agora é 2,5 graus. 2,5, obrigado, no seu escuta, na autorização. Quanto espera, pronto, 4069. 4069, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento 17 a 0 graus, com 10 nós, que negão no 0 no 7. A linha decola no 0 azul 4069. 6225, por gentileza, o senhor poderia confirmar a saída que foi paga para o senhor? Arbor 1 Alfa 6225. Arbor 1 Alfa, ciente, grato. Desculpa, Arbor 1 Alfa 6225. Decolando os 20, chama agora o controle Salvador, frequência 120.80, senhor Borro. 120, 8, bom dia, 4069. controle Salvador, muito bom dia, Azul 4069, na Tango 1. Azul 4069, contato radar no decolagem subacia Tango 1 para o nível de voo 320, das 2000 pés vai Tango. 2000 pés, Tango, na Tango 1, Azul 4069. Salvador, Azul 2775, para o nível de descida. Azul 2775, desce para o nível de voo 050. Para o 050, 2775. 90. O senhor é o número 2 no setor. Aguarde aproximadamente um minuto para o puxo 963. 4 Xanana 225, 102 a roda, 3 horas, Altena Goiânia. Obrigado, o Xanana 225, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que é igual no 07. Chame quando pronto para o decolagem do ponto de espera da pista no 0, Xanana 225. Chama na ponta, 625. No portão 4, aprovado o pushback e o acionamento, chame pronto para o táxi. Contra ataque, voo 963. Pronto no ponto de espera, 625. China 6225, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. Vento de 1,7 a 0 graus com 08 nós. Ali decolada 10, 6225. 1093, pronto para a cópia. Pronto, cópia 093. 1093, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, saída Arbor 1, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto posição Nitibo, pista em uso 10, transponder 5016, frequência do controle Salvador em 120.8, gol no 093. 093, 360 aprovado para Confins, decola no perfil da saída Arbor 1, após Arbor voa direto Elefa, direto Nitibo, após conforme, pesulo 219. 5096, o código transponder, 208, a frequência do controle Salvador, voo no 093. O transponder é o 5016, senhor. Sabe o que aconteceu? 5016, frequência 208, voo 093. Reto cotejamento, voo 093, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Estará pronto no 8, 093. Decolado os 24, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 208, boa. Azul 4069, inicialmente mantém a Tango, vale que se para a saída Tango 1, aguarde autorização de, do centro para voar a Mótima. 4069. Xané 6225, bom dia. Com 165 a bordo, 340, Campinas, Altena. Pelo 963, autorizado táxi à direita até o ponto de espera pista no 0, que é igual no 097. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, voo no 963. 097, aportará ponto de espera, pronto, 963. Após livrar o tráfego, será autorizado o Elefa. Após será o Elefa, grato, 963. Azul 27.